Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Nós estamos estudando os sete selos. Antes de entrarmos no segundo, nós vamos fazer uma revisãozinha de alguma coisa que aqui aprendemos, mas outras que vocês podem guardar nos seus corações, porque quem não souber, Apocalipse, dizia o irmão Zarur, não saberá nada, nada, nada. A cadeira ali para o irmão Vitorino Bacari, vem vendo? Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 6, versículos 1 e 2. O Cordeiro abre os selos, o primeiro selo. E vi, quando o Cordeiro de Deus abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Por que esta minha insistência a respeito do valor do cavalo branco e do seu cavaleiro? Quem é capaz de me explicar? Qual a importância do cavalo branco? Passa o microfone, vai lá. Pelo que eu entendi aqui, você já matou a charada. Depois eu tomo da cruz falar também. Hoje nós estamos fazendo uma revisão dos dois primeiros versículos, que eu não vou correr, não vou passar como gato sobre brasa. Quando Jesus está nos inspirando a analisar com vocês um livro caluniado como misterioso e perigoso e doloroso, quando na verdade é a nossa salvação. Só que a salvação nunca vem fácil, não. Que é o que se recebe fácil, fácil se deixa escapar. Por isso as mocinhas devem sempre lembrar-se dessa palavra que eu disse aqui: o que fácil se concede, fácil se deixa escapar. Entenderam o que eu disse? Entendi. Tá. Vamos lá então. A insistência do irmão Paiva sobre o cavalo branco é porque no cavalo branco está montado Jesus. Como é seu nome? José Carlos. De quê? Dantas. Dantas. José Carlos Dantas. Por que são sete selos? Qual o significado do sete? Doutor Mário da Cruz ia falar, pode ser que ele queira expandir-se também nesta pergunta aqui. O que significa o número 7? Quando eu perguntar assim, por que 7? Você deve se lembrar. O que significa 7 em linguagem bíblica apocalíptica? Em linguagem de iniciação espiritual, o que é o 7? Pois não, doutor Mário da Cruz? Número do Apocalipse. Sim, mas o que significa? É o número divino? Sim. Quem falou? É o número divino, portanto, falem alto aí. Perfeição. Da perfeição. Quando você chega à perfeição, você frustrou-se, você danou-se, você ergueu-se, você realizou-se. Realizou-se. Você realizou-se. Então o número 7 é da perfeição e da realização. Então sete selos devem ter um significado histórico muito especial. Porque quando a coisa termina é porque você se realizou. Então esses sete selos não podem ter um significado restrito a uma época da história, como querem alguns dos intérpretes do livro sagrado profético. Sete selos. Vamos da unidade até a perfeição máxima, o sete. Então, o que é que significa isto? O que é que eles apresentam para nós? De 1 a 7. A realização, como eu escrevi aqui, ó, de acontecimentos. Aliás, eu já falei isso aqui antes, rarefeito no meio das pregações que fiz sobre os selos. Primeiro dia que nós falamos ali, falamos sobre os selos. Lá na cantina, quando pregamos o Apocalipse para os simples. Então, eu resolvi fazer uma recapitulação. Então, os selos de 1 a 7 significam os acontecimentos até o fim da provação humana espiritual kármica da humanidade. Os selos, quem se lembra que eu fiz aqui uma diferença entre os selos e as trombetas? Quem não se lembra assim do que significam os selos em si mesmo, na vida humana, pode lembrar-se, pode partir do lado segundo. O que é que significam as trombetas? Fatos políticos e fatos políticos guerreiros. Que a trombeta, toca uma trombeta aí, às vezes eles não tocam, não tocam clarim, tocam saxofone. Não é, Vanderlei? Mas tem um som, é o Percival de Richard Wagner. Vocês repararam que a trombeta é um som pomposo, a trombeta, o clarim. Que mais aí, Vanderlei? Quantos instrumentos assim de poder? Trompete, vai dizendo aí. Trompete, trombone, clarim, as trompas. E as trombetas. Né? Quando elas tocam, elas anunciam alguma coisa poderosa. Os reis, os grandes sacerdotes, os príncipes da terra, os comandantes, eles são anunciados por clarins, clarinadas, por trombetas. Então as trombetas são os fatos humanos sociais principalmente. E que com a política de Deus do PBV serão também espirituais. Porque estamos pregando aqui neste momento a política de Deus. Que o camarada pensa que a política é abrir um chafariz na esquina, pavimentar uma rua. Isso não é fazer política e se administrar, simplesmente administrar. É como a diferença entre educação e instrução. Instrução, são as letras materiais. O que está contido nos livros pedagógicos, a educação é uma coisa mais refinada. É o refinamento do sentimento humano, digamos assim. E a reeducação, preconizada por Alziro Zarur, então é refinadíssimo, porque cuida do sentimento espiritual. Agora eu quero que vocês lembrem-se de uma coisa que o irmão Paiva ensinou aqui, inspirado por Deus. Não existe na humanidade departamentos estanques. Antigamente se dizia, bom, isso é lá na China, lá nos cafundós do Judas. Não, isso não vai nos atingir, porque está tão longe. Até chegar aqui eu já morri. Vem a vela, vem a nado. Vem as naus, digamos que antes da invenção da caravela, que possibilitou as grandes descobertas, havia as naus que eram pesadonas, tardonas. Até que vieram as caravelas e o processo das descobertas, a era das descobertas, cresceu por o mar. Ora, nunca houve departamentos estanques, mesmo na Terra, porque o que há na Terra é apenas uma pálida amostra do que acontece no mundo espiritual. E lá a comunicação é rápida. Se não é no astral inferior, é por intermédio dos Espíritos de Deus que protege até os que sofrem no astral inferior. Então as trombetas irão tocar segundo as explosões íntimas que nós tivermos, pela ação dos selos. Entenderam? Está tudo interligado, tudo interligadíssimo. Porque nós exteriorizamos aquilo que temos no nosso interior. Onde é que existe uma passagem do Evangelho em que Jesus resume isso com muita clareza? Nós botamos para fora o que temos dentro de nós. A boca fala o que está cheio o coração. Vocês disseram certo, a boca fala o que está cheio o coração. Mas em estilo, estética de escrever e falar, é melhor dizer assim, fala a boca do que está cheio o coração. É muito mais bonito. Então as trombetas tocam aquilo que os selos representam na nossa intimidade. Então as trombetas são guerras e acontecimentos políticos relevantes. Não é qualquer um, não. Aí é trombetinha. Uma das primeiras coisas que eu aprendi com o irmão Zarura, ainda garotinho na LBV, foi o seguinte. A solução, quem se lembra disso? Dos problemas humanos e sociais encontram-se no campo religioso. Lembra, Vitorino Macari? Daí é que eu concluí isso aqui, pessoal. É no campo religioso, portanto espiritual, que se encontram as soluções dos problemas que afligem a humanidade. E assim será até o fim dos tempos e além do fim dos tempos. Então eu precisava dar esse destaque, mais uma vez, ao significado dos sete selos. Que eles não têm uma atuação restrita. O primeiro selo. A explicação está cansativa? Não! Hein? Por quê? Vamos lá, vou desafiar, por quê? Porque é simples. É, depois que gritou isso aí, fala. Não sei quem vai falar. Vamos lá, não se arrependa de ter dito que está ótimo, não, hein? Não me arrependi, não. É porque essa é a explicação ao simples de coração. E qualquer um pode entender. Até uma criança compreende a pregação da LBV. Como dizia o irmão Zaru, com essa até eu vou. O primeiro selo, o cavalo branco. Vamos ver se eu resumo tudo, porque eu não quero voltar mais ao cavalo branco. Eu quero acompanhar o cavalo branco. O cavalo branco, onde é que está? E olhei, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e lhe foi dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Antes, porém, eu quero abrir parênteses para um comentário. Eu fiz no versículo primeiro, usando o versículo primeiro do capítulo 6, uma ligação entre o Evangelho, os evangelistas e o Apocalipse. Eu vou ler o versículo primeiro. Vi quando o Cordeiro de Deus abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem e vê! Onde está a ligação com o Evangelho? Você sabe, Madalena? Dá o microfone para a Estés. É, os quatro seres viventes que são os quatro evangelistas. Isso, e portanto os quatro evangelhos. Então, é do Evangelho que se chama as personagens do Apocalipse. Olha como o irmão Zarus estava certo. Ao ligar nos estatutos da LBV, Evangelho traço Apocalipse. Estão juntinhos. Não é boa essa, Vitoriano? Vamos lá. O cavalo branco, ele vem com a coroa e o arco. O branco significa pureza, pureza de caráter, pureza moral, mas acima de tudo pureza na fé, no respeito doutrinário. O arco eu já expliquei, ele vem com arco, não é para matar ninguém, não. Ele vem para acertar o alvo com firmeza, levando o Evangelho e o Apocalipse, ou o Evangelho e o Apocalipse, a todo o mundo. Jesus diz no Evangelho: ide, pregai, dizendo: é chegado o reino de Deus. Expulsai os demônios, curai os enfermos, dai de graça o que de graça recebestes. Usar os dons espirituais mal acaba mal. Ora, para cumprir essa missão, o camarada tem que vir apetrechado, como se diz no norte, preparado, tem que ter as condições. O que que simboliza essa condição de poder realizar? Eu escrevi aqui, quem mata a charada? Eu vou ler de novo. Ele vem, o cavaleiro, e olhei, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco. E lhe foi dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Qual é o símbolo aí que significa que ele podia fazer? Ô, Esther, você... Quem falou também, você também falou, Débora? Falou? Débora. Então grita mais alto, que a Esther fala, grita alto, tá vendo? A voz aguda. A coroa significa o poder de levar o reino de Deus a todas as nações da terra. E saiu vencendo e para vencer, isto é, sem desanimar. Eu acho que a pregação para os simples já dá para parar por aqui a respeito do cavalo branco, que veremos depois no capítulo 19, a partir do versículo 11. Jesus Cristo, vencedor da besta. Já dá para vocês desfiarem uma porção de ensinamentos. Branco a paz, vermelho a guerra, amarelo a fome, o preto a morte. Trocar ali, o amarelo é o último. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista. Que já vem.